Tipo assim, saudade louca, eu morava em Ponta de Pedras, trabalhava na Secretaria de Turismo e Cultura com Bernardino Ribeiro, que era prefeito de lá na época. E eu ia participar do Festival da Canção de Cachoeira. Eu não, seria sacanagem da minha parte se eu defendesse Ponta de Pedra dentro de Cachoeira, sendo filho de Cachoeira. Mas tinha que falar alguma coisa de Ponta de Pedras, porque me acolheu com muito carinho, um povo muito receptivo, uma galera bacana. Gosto muito de Ponta de Pedras. E diz o seguinte, eu tinha que falar de Ponta de Pedra dentro de Cachoeira, agradando os dois lugares. Então, a saudade que eu sentia de Cachoeira era imensa. Mas eu tinha que deixar de exaltar também Ponta de Pedra, onde eu falo na população ribeirinha, as casas feitas de açaizeiro, que é jussara, o assoalho. Mas o caboclo de Ponta de Pedra, ele pega a rede e a tarrafa dele, o trabalho de pesca, e vai buscar o peixe na banda de Cachoeira, lá para cima, para o lago, e traz. E a saudade era muito grande e saiu um negócio assim.